mano tão aí, as mina tão por vir. Só deixar me na banca, de bote preparado, de traje bem fininho, nós tá tudo inteirado. Só de fita olhar, vai ficar tipo açougue. E mina chona, confiscar, vai ficar tudo doce. O pido te fechou, aí tá completinho. Ainda mais se dois se quer, agora é só beijinho. Melhor se preparar, a noite é pequena. As mina quer, vocês também, então não tem problema. Eu quero é fechar, acerta coração. Se já tem dono, sem problema, eu não fico na mão. As gal de aliança, melhor tu nem olhar. Só bang night aqui na casa, melhor respeitar. É desse jeito firma, que a vibe aqui se segue. Tá no controle, na moral, então desce esse head. Então desce esse head, então desce esse head. Ela curte o som, pirita e marrom. Ela gosta do meu som, como gosta do batom. Vinho do bom, champanhe, chandon. Grave, trinca, grave, clima, curte, fica bom. Ela curte o som, pirita e marrom. Ela gosta do meu som, como gosta de um batom. Vinho do bom, champanhe, chandon. Grave, trinca, grave, clima, curte, fica bom. E lá vem ela, toda linda e sensual. Bela, muito bela, perfumada, corpo escultural. Diva da noite, preciosa como um diamante. Linha de frente das amigas, criminal nos bang. É tipo Melody, semi solteira na cena. Ela convida no ar, só as quer presença. A noite lhe chamou e hoje ela vai com tudo. No intuito de seduzir, no charme os vagabundo. Marrom já tá na mente, na taça tem Chandon. Olha de japonesa, nos lábios o batom. E não tá nem aí, quer aproveitar o momento. Na balada louca, se joga 100%. Ela dança e se diverte como se fosse o fim. Ela gosta do meu som e curte os patrãozinhos. Brindou pra nós e o conceito ela sempre vai ter. E pra finalizar, uma madrugada de prazer. A corte fica bom, as mina enlouquece. A vibe fica louca no desenrolar dos cash. O whisky na mesa e os cordão de ouro. A noite brinda os carros loucos e os bancos de couro. A noite é uma criança, então vamos curtir. Eu sei o que elas querem e elas querem o mesmo de mim. Sagacidade no esquema, as gatas é cabulosa. As mina aqui é problema, as batidas é nervosa. Então um brinde, um salve, a banca tá formada, estone, aumente os graus. Ela curte o som, pirita e marrom. Ela gosta do meu som, como gosta de um batom. Vinho do bom, champanhe, chandon. Grave, trinca, grave, clima, curte, fica bom. Ela curte o som, pirita e marrom. Ela gosta do meu som, como gosta de um batom. Vinho do bom, champanhe, chandon. Grave, trinca, grave, clima, curte, fica bom. Champagne, Chandon.